Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Vamos então dar início ao nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje com o seu padre António Loureiro. Vamos então olhar para a liturgia do primeiro domingo do Advento, o ano C. Estamos a caminhar então para o Natal. Hoje então com o seu padre António Loureiro, que saúde. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova nesta sexta-feira. Esta feira fresquinha. Exatamente, bom dia Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes, efetivamente, mas hoje com um pouquinho de sol até foi agradável. É verdade. Mas o frio já nos visita, é próprio do tempo. Faz parte, é isso mesmo. A seu padre, vamos então já daqui a pouco olhar para a liturgia que temos no próximo domingo. Seu padre, vamos iniciar o tempo do Advento. Exatamente, começamos um novo período. É muito interessante este, portanto, começa um novo ano litúrgico. Não coincide com o ano civil, mas é a preparação para o Natal do Senhor. Dizer que o ano litúrgico tem um centro fundamental, que é a Páscoa. Todas as celebrações, tudo se orienta a partir da Páscoa. A Páscoa que é o centro da fé cristã. E foi a primeira grande festa celebrada, que aliás já temos testemunho no próprio, nos próprios Evangelhos, no Evangelho de São João, em que Jesus ressuscitou o domingo. No domingo a seguir reuniram-se e Jesus ressuscitado apareceu de novo no meio deles. Portanto, a celebração do domingo foi sempre marcante e o centro é o domingo de Páscoa. Depois começou a preparar-se esta celebração tão importante com o tempo da Quaresma. Então começou a haver um tempo longo, 40 dias, que recordavam o tempo de Jesus no deserto. Mas depois, com o desenvolvimento, se Jesus morreu e ressuscitou, que é o centro da fé, também nasceu. E também é um momento fundamental. Então começou a celebrar-se o Natal, o nascimento de Jesus. Mas tudo em relação com a Páscoa. E então o Natal, tão importante, acabou por também ter um período de preparação, semelhante ao da Quaresma, que são 4 semanas, em que também a cor litúrgica é o roxo. Também é um tempo assim um pouquinho penitencial. Habitualmente não se colocam flores na igreja, coloca-se alguma verdura, justamente para ajudar-nos a viver este tempo de preparação para a importância do Natal, o nascimento de Jesus, que então, depois da Páscoa, é a grande festa, a segunda grande festa cristã, que marca o nascimento do Senhor. E, na realidade, aparece este advento, este Natal, também marca 3 adventos, 3 presenças do Senhor. O Senhor veio, o Senhor vem, o Senhor virá. São os 3 grandes esperas. O Senhor veio no primeiro Natal. O Senhor vem cada dia, está connosco, caminha connosco, mas o Senhor virá definitivamente no final dos tempos, essa presença definitiva. E que as leituras deste nos falam justamente disso, dessa expectativa do Senhor que há de vir. Pronto, então, só dizer isto, que estamos neste tempo tão importante para o Natal. Infelizmente agora, ultimamente, infelizmente, pronto, há também uma dimensão social que é importante, mas infelizmente no sentido que o Natal transformou-se na grande festa do comércio, na festa da família, na festa da festa, depois junta-se com o fim de ano, e acabamos por perder a razão e o sentido. Mesmo aqueles que não são cristãos e que se desentendem totalmente de ser cristão, festejam o Natal e festejam este tempo com uma especial importância. Mas depois esquecemos que a razão, efetivamente, é o nascimento do menino Deus em Belém, que veio na simplicidade, na pobreza, na humildade, para ser Senhor, para ser modelo de vida, para desafiar as nossas consciências e as nossas ações, para mostrar-nos que é possível um caminho diferente. Claro. E esse é o desafio que continuamos a viver hoje. Confunde-se, tem-se vindo a confundir muito nos últimos tempos, não é? Este significado do que é verdadeiramente o Natal. Isto ser a festa da família acaba também por ser bom, não claro é? Sim, a união das claro famílias. Que claro, e ótimo. Que todos possamos ter o nosso coração um bocadinho mais aberto e suave, suavizado, não é? Para com aqueles que nos rodeiam. Por vezes este tempo ajuda a isso, não é? Até que algumas animosidades se aliviem. Ora, muito bem. Portanto, por aí já é positivo, mas depois também é preciso lembrar, não é, o fundamental, que é o nascimento do menino. Exatamente, Jesus. E penso que esta festa da família vem na sequência de ser Natal, porque o Natal, se o Senhor nasce numa família, então chama a família, e depois nasce de uma maneira que até os todos vão visitar. Portanto, este facto de irmos de umas famílias às outras está no Natal. e desenvolveu-se a partir do Natal. O problema é que, retirando a essência do Natal, prontamente vamos perder também o sentido autêntico que tem nesta própria vivência da família. Não é por acaso que no domingo a seguir ao Natal é o domingo da Sagrada Família, que justamente marca a importância da família. Portanto, pôr o Natal ajuda a vivenciar em profundidade. Quando vamos retirando o Natal, depois vão entrando outros interesses, depois já não é bem a pureza da intenção, mas já temos outras conveniências, outros, e depois acaba por se poder desvirtuar. Mas oxalá, é sobretudo nós cristãos, aqueles que têm um bocadinho de fé, que marquem o assento naquilo que é, que daí virá em abundância todas, claro, as outras, claro, coisas. Claro, claro, sim. Padre, já há luzes, já há montras de Natal por todo lado, portanto já se respira Natal, pelo menos na parte do comércio, já se respira o Natal. Também já muitas pessoas fizeram a sua tradicional árvore de Natal, ou estão a fazer, mas para que possamos manter de facto presente esta ideia de que é o nascimento de Jesus Cristo, é importante ter essa imagem, não é? A imagem do presépio, a imagem do menino Jesus em nossa casa. E isso faz-nos também manter viva esse nosso pensamento, e não apenas a árvore decorada com bolas e luzes de Natal. Exatamente, está a ver o mesmo sentido. A árvore de Natal apareceu para enfeitar o presépio. Agora retiramos o presépio e ficamos com a árvore. Depois isso torna-se, o conteúdo já não é o mesmo. Então era também um convite para que todos aqueles que têm um pouquinho desta tradição cristã, para as crianças, para quem visita a casa, poderem colocar exatamente o presépio. Normalmente até há tradição também que o presépio se coloca a partir do dia 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada Conceição. Portanto, ter o presépio em casa, poder fazer referência, que as pessoas que vêm se deem conta que há algo especial, que não é só a festa porque é festa, nem só os presentes porque é presentes. Tudo isto tem a ver com o Natal. Foram reis magos que levaram presentes ao menino Jesus. Portanto, aí nasceu também esta tradição de dar presentes. Portanto, vamos procurar, sobretudo aqueles que têm raízes cristãs, não temerem mostrar um pouquinho da essência da sua fé e procurarem transmitir, e porem já no coração das nossas crianças este sentimento do nascimento, de alegre, mas que tem a ver com o menino Jesus, que não tem só a ver com realidades humanas e festivas, que são boas, mas que são a consequência do nascimento de Jesus. Era isso que era bom que também continuássemos a evidenciar. Claro que sim. Fica aqui então já este registro, quando nos preparamos então para o primeiro domingo do Advento. Só lembrar também todos os nossos ouvintes, estamos em direto na Boa Nova, em direto também no Facebook, onde nos podem acompanhar em formato de vídeo e deixar também algumas mensagens, questões, portanto, comentários que queiram partilhar connosco. É sempre bom que isso aconteça. Senhor Padre, antes de olharmos para a liturgia propriamente dita, temos aqui algumas considerações a fazer, nomeadamente recordar o último fim de semana em que aconteceu a celebração do Crisma para um número considerável de jovens, e também foi assinalado o Dia Mundial da Juventude Diocesano, não é? Portanto, que aconteceu em Pombal. Exatamente, portanto, o Crisma foi um momento muito importante, muito agradável, foi na Paróquia dos Seixos, para toda a nossa unidade pastoral, e foi um momento assim celebrativo, muito agradável. E ficava também a mensagem do Sr. Bispo, que ele falou aos jovens e lançou-lhes um desafio. No fundo, o desafio é: olha, de juventude, tempo de tomar decisões. Não fiques só, não passes pelas coisas de um modo indiferente ou apagado, mas toma uma decisão. E o convite, efetivamente, era uma decisão de fé, de opção pela fé, porque receber o Crisma é receber o dom do Espírito Santo, que nos faz testemunhas, que nos põe em ação. Não é para nos instalarmos e desistirmos ou fecharmos a porta. Claro. É para que nos levantemos e nos ponhamos em caminho, como também temos o desafio da Jornada Mundial da Juventude. E justamente, no domingo a seguir, no dia a seguir, que foi o dia de Cristo, domingo de Cristo Rei, foi o Dia Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude são momentos especialmente intensos em que se junta o Papa com os jovens do mundo inteiro. O Dia Mundial da Juventude é a celebração anual que lhe corresponde e que é celebrada a nível diocesano. Então tivemos também no Pombal uma presença muito significativa de jovens e de adolescentes, e foi também um momento festivo que o Sr. Bispo também celebrou, por sentir que estamos todos já em caminho não ficamos, estamos nesta expectativa e oxalá agora nos possamos envolver mais e mais no nosso contexto. Temos também uma ação muito interessante do Cote Jolitá. Muito ativo, Sr. Padre, não é? Muito ativo. Muito ativo. Olha, posso só dizer que de toda a diocese, quem vendeu mais textos da Jornada Mundial da Juventude foi justamente o nosso Cote Jolitá. Quer dizer que estamos muito em ação e com alguma, e com bastante receptividade. E vamos tendo outras atividades que vão promovendo e que são muito interessantes. Muito bem, parabéns ao Cote Jolitá nesta fase inicial, portanto, já com esta dinâmica toda que fará quando se chegar de facto o momento para esta grande Jornada Mundial da Juventude. Sr. Padre, e neste fim de semana acontece também a Eucaristia de Recepção e Benção do Calor, também com a participação do Cote Jolitá. Exatamente, é? Até podemos dizer que é um dinamismo também de onde o Cote Jolitá está na sua gênese e que é um grande desafio para todos nós, porque esperemos que é a primeira vez que fazemos a benção do caloiro. Vai ser hoje na Eucaristia de 19 horas na Igreja Matriz de Alveira do Hospital e é um abrir os braços, um acolher aqueles que vêm de fora, vêm estudar na nossa cidade e oxalá possa ser também o início de alguma pastoral universitária na nossa cidade, que não temos tido assim propriamente, e é um desafio e esta perspectiva da Jornada Mundial da Juventude também para os nossos estudantes é muito importante e, como dizia o nosso bispo, para os que fizeram o crisma, de modo mais intenso ainda para os que fazem estudos universitários. O tempo do estudo universitário é um tempo de formação cultural, de formação humana, até pelo convívio e pelas relações que se criam, mas também um tempo importante do discernimento espiritual, da pessoa procurar uma resposta mais séria, mais firme, para a vida, de acolher, então, para aqueles que têm a perspectiva cristã, poder acolher uma opção fundamental por ver o cristianismo no meio da vida familiar e profissional que depois vai vir. Então, há muitos jovens que, efetivamente, aproveitam também este tempo universitário para refletirem em maior profundidade sobre a própria existência. Aliás, o meu testemunho também é esse, foi justamente neste tempo de estudo mais aprofundado também que se puseram as grandes questões da opção de vida e depois acabei por descobrir ou fazer o meu discernimento vocacional. Mas eu diria que o tempo de estudo universitário é um tempo em que o jovem tem tempo para preparar o seu futuro, para refletir também sobre o sentido da vida e a perspectiva cristã da vida. Por isso, oxalá os nossos jovens possam também querer interpelar-se, deixar-se interpelar e tomar decisões em que não seja só um materialismo, o próprio eu, o interesse de mim próprio, mas que possam abrir o coração a outras experiências de vida que são mais importantes, que é uma vida em função dos outros, uma vida vivida com valores, uma vida à procura de um amor autêntico, e para tudo isto a presença de Cristo é luminosa e pode ajudar a viver a vida com outra profundidade, com alegrias mais autênticas e com maior serviço à comunidade. Sr. Padre, vejo que há aqui uma aproximação também da própria Igreja a estes jovens, não é? Se calhar não temos, a Igreja não tem que estar sempre à espera que são os jovens, que sejam os jovens a vir, não é? Há também esta aproximação, se calhar aqui o Cote Jolitá ajudou, não é? Nesta aproximação da Igreja a estes jovens, poderá ser o início, então, de também uma maior participação e reflexão, como disse, dos jovens na vida da Igreja. Exatamente, esse é o desafio. Durante muito tempo também a Igreja tinha, em relação aos jovens, tinham como uma proposta impositiva, dizer, olha, a moral é assim, tens que ver deste modo, e o que provou às vezes um bocadinho de reação negativa. Hoje diríamos que estamos num outro dinamismo, que é no que o Papa Francisco, nisso tem sido muito, muito interessante, o seu desafio, que é acolher, é abrir a porta, é ir à procura, uma Igreja em saída, que vai ao encontro do outro na situação onde ele está, para depois ajudá-lo a refletir e poder cativá-lo desde a sua realidade vivencial, desde a sua experiência. Não é tanto julgar se está bem ou se está mal, se é correto ou incorreto, mas é acolher e ajudar a fazer caminho e que a própria pessoa vá descobrindo o que é que quer para si própria, para a sua vida, não é? E aquele que tem contacto com a luz que está em Cristo, com a luz da verdade, de repente vai descobrindo que há coisas que se podem melhorar e eventualmente há coisas que se podem converter ou se podem transformar, que há desafios grandes que a pessoa pode assumir. Mas eu diria que é muito mais para esta luz do Evangelho, da presença de Cristo no coração e na mente, do jovem, que o vai ajudar a depois ele também poder fazer a sua opção própria, livre. Eu achava que seja uma opção de onde Cristo seja presente e o compromisso com Cristo seja fonte de alegria, de vida, de dinamismo, que a sociedade e a Igreja tanto necessitam. Muito bem. Seu Padre, falamos também do Conselho Pastoral, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Exatamente, também é um... Portanto, o Conselho Pastoral é um organismo coletivo em que se pretende, neste caso, representar os organismos que colaboram na Igreja, as diferentes paróquias, para conjuntamente poderem refletir sobre o programa do ano, o programa pastoral, sobre as grandes preocupações e também lançar desafios que se possam ir concretizando através do nosso trabalho de paróquias, do nosso trabalho pastoral, da nossa atividade. Temos a catequese já bastante protegida e cuidada, implementada, mas depois há uma série de outros campos em que necessitamos também refletir e entre ajudar-nos e ver o que é melhor. Portanto, no fundo, é um órgão que ajuda os padres, os párocos, os padres, a poderem refletir, a terem pessoas também de referência que sejam colaboradores e, de alguma maneira, suporte para todas as iniciativas que se possam fazer. E, portanto, é um espaço de acolhimento, de escuta, de reflexão e de, oxalá seja também, de lançar desafios e dinamismos. E vai ser quando este... Portanto, este vai ser no próximo domingo. Uhum. Portanto, no próximo domingo, neste domingo à tarde, iremos ter esta reflexão que, pronto, pensando bem, já podia ter sido feita há mais tempo, mas estamos também num sistema de organização, houve o Conselho Pastoral Diocesano, depois tivemos o Conselho Pastoral de Arciprestado, agora vamos ter da nossa unidade pastoral, de onde esperamos poder lançar estes desafios. Depois, já agora também referir que também neste próximo domingo temos depois uma reunião com os conselhos económicos da unidade pastoral, portanto das nossas paróquias, onde iremos refletir também sobre as condições materiais, mas que também são suporte para todas as outras coisas. Portanto, seremos, digamos assim, um momento também este domingo importante para os nossos dinamismos de paróquias, mas também com este sentido que todas as paróquias formam uma espécie de unidade e uma realidade e uma entreajuda. Portanto, não é tanto um dinamismo de uma paróquia, mas queremos que seja um dinamismo comum um em todas as paróquias, conjunto, não é? De umas de uma maneira, outros de outra. Será, por exemplo, iremos ter agora no início de evento um canto, uma oração, um canto Acatistos, que é um canto a Nossa Senhora, de louvor, de origem oriental, que para toda a unidade pastoral iremos ter na próxima terça-feira na Igreja de Lagares. Mas é um pouquinho este sentido, é de para todos, de vez em quando. No Seixo foi o Crisma, agora na Lagares vai ser esta oração mariana. Não é? Para exatamente. Que todos se sintam mas integrados. Mas não é da paróquia, é para todos. Muito bem, isso é interessante. Seu Padre, no dia 1 de dezembro vai acontecer um retiro de catequistas. Exatamente, e então já para a semana, temos o dia 1 de dezembro que até é feriado, então digamos que queríamos fazer um momento de retiro e de formação para os nossos catequistas, que é muito importante, porque o catequista é aquele que está a transmitir a fé. Mas tem que cuidar, aquilo que é transmissor também se deve cuidar. Para que deve ter um momento de reflexão, de aprofundamento, de meditação, para ganhar força interior e para ser, receber a força do Espírito Santo, para testemunhar com autenticidade, não só pelo que diz, mas também pelo que faz e fundamentalmente pelo que vive. A gente transmite a fé que vive. Eu transmito aquilo que vivo, eu dou aquilo que vivo. Quando eu digo uma coisa e vivo outra, o que eu transmito não é aquilo que eu digo, não se entende. Claro. Uma fé que se diz e não se pratica não se entende. É teoria. E a teoria não faz nada, não avança nada. Está tudo morto, está tudo parado. É preciso a prática. Ora bem, é preciso a prática. E a prática passa pela vivência pessoal. Porque às vezes os catequistas dizem, oh, rapaz, mas eu já digo tanto tempo e já me esforço tanto. E é verdade. Mas necessitas de gasolina para o teu carro. Não? Porque se não tens aí... Pois, um motor engasgado. Ora, bem, e aquilo depois não funciona. Portanto, tens que pôr gasolina de boa qualidade. E então, sim, a catequese. Porque a catequese é fundamental. Porque é de onde se transmite a fé para a nova geração. E é verdade que os pais deviam se envolver bastante mais, mas às vezes isso nem acontece. Então também é um grande desafio. Que é algo novo em relação ao que tem sido a tradição da Igreja. Quer dizer, no fundo é, através das crianças, chegar aos pais. Portanto, na escola também funciona assim, não é? Exatamente, também. Sobretudo nestas questões ambientais, da reciclagem, todas essas situações, para ver se são os miúdos que depois incentivam os pais a fazer. Portanto, também E agora na experiência de fé também é isso. Também muitas é vezes isso. Os pais descuidaram-se, andaram longe, e de repente, através do filho, pode haver uma reaproximação. Portanto, já não é tanto dizer, a criança vem à missa porque o pai vai à missa, mas é porque a criança vai à missa, o pai também pode ir. Exatamente. Os pais. Portanto, esse é que é o grande desafio. Mas para isso o catequista tem que estar bem convencido, tem que estar com luz interior e força interior para poder contagiar, para poder animar, para poder ajudar, para poder escutar e responder aos problemas que às vezes se põem, e que eu penso que é fundamental, então, esta preparação. Então, um convite, é um momento assim mais espiritual para todos os catequistas da nossa unidade pastoral, para podermos estar no centro catequético no próximo dia 1, às 15 horas. Também não vai ser muito tempo, 2 horitas de perfeição. Teremos connosco um padre jovem que nos vem também testemunhar a sua fé, e por isso vamos ver. Penso que vai ser um momento muito, muito, muito importante. Também não é propriamente um momento intelectual, mas sobretudo um momento experiencial, em que a experiência de vida toca com a palavra de Deus, e isso irá fazer bem a todos. Muito bem. Sr. Padre, passamos agora então à liturgia do próximo domingo, o primeiro domingo do Advento. Temos a primeira leitura de Jeremias. Já no século VI a.C. está a promessa da sua vinda. Portanto, esta é uma leitura que já nos antecipa a vinda de Cristo. Isto é que é surpreendente. Portanto, século VI, 500 e tal anos antes de Cristo, num contexto muito difícil de Jerusalém, que estava a ser submetida pelo invasor, por povos que foi conquistada, dominada e vencida, aparece o profeta Jeremias, por mais até perseguido, a fazer este anúncio espetacular, surpreendente, que nem se percebia bem o que ele queria dizer, mas depois nós vemos concretizado em Cristo. Ele diz: dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, fareis dominar para David um rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E chamarão esta cidade por este nome: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, está a dizer que ele vir dias em que, apesar destas dificuldades todas e do sofrimento todo, um rebento da casa de David, portanto um filho de David, irá triunfar, irá instaurar um tempo de paz e de harmonia para Israel, e que nós vemos que é para o mundo inteiro. Esta promessa cumpre-se no Natal em Cristo. Portanto, é para vermos também a coerência da Sagrada Escritura. Não são coisas que se inventam, é a revelação de Deus que é progressiva, mas que se cumpre em Cristo. E por isso, acolher o Natal, acolher a Cristo, é também ver realizadas as expectativas da história da humanidade, que desejam esta presença luminosa, transformadora, capaz de dar segurança e paz à cidade de Jerusalém. Portanto, isto era um contexto judaico, não é? Mas que agora podemos ver que é resposta para o mundo inteiro, que espera um caminho novo. E há muitos profetas ou muitas pessoas inspiradas que vão falando e vão aparecendo, mas este é o próprio Deus que se manifesta, e por isso merece toda a nossa atenção, merece que o escutemos, que o estudemos para o entender melhor e que depois o queiramos viver. Muito bem, já na segunda leitura deste domingo, de Tessalonicenses, São Paulo convida a progredir no caminho da santidade ou no modo de agradar a Deus. Afinal, este é o caminho, é o modo de estar que todos deveremos adotar. É, e São Paulo, aos Tessalonicenses, diz: progredi ainda mais. Mas progredir em quê? E este também é um desafio que nós não entendemos. Infelizmente, a Igreja de Deus, os cristãos de Deus, parece que não entenderam, fizeram aqui uma divisão tão grande entre a fé da Igreja e a fé da rua, que depois aquilo acaba por não ser amassado. E parece que eu rezo na Igreja e depois venho para a rua e sou outra pessoa. São outras realidades. Outra pessoa, e vivo diferente, e não tem nada a ver o que se rezei na Igreja com o que vivo cá fora. Ora, isto é uma maneira muito incorreta, diria uma maneira pagã de viver a fé. O pagão é o que faz assim: venera ao Deus para receber a proteção de Deus, e a sua vida é como for. O cristão não. O cristão acolhe a Cristo como o centro da sua vida, e toda a sua vida deve ser em função dessa fé, desse amor novo que ele vem trazer. Por isso, olha só as palavras de São Paulo, diz: o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros. Ora, se não há caridade uns para com os outros, Cristo ainda não chegou, ainda está do lado fora da porta, está a bater à porta, mas está lá fora. Eu posso fazer o que quiser, está fora. não é? O Senhor confirma em vossos corações uma santidade irrepreensível diante de Deus. Portanto, santidade irrepreensível, que devíamos ser mesmo uma coerência de vida brutal, podemos assim dizer, mesmo exagerado, em que a fé que eu celebro, aquilo que eu rezo, eu vivo no meu dia-a-dia. Portanto, se eu estou a rezar a Deus e estou em união com Deus, eu não posso chegar à rua e não ter caridade para com o meu semelhante. E o que é caridade? Ah, pois a gente faz juízos e julga o outro e depois é que aplica a caridade. Pois a caridade é o contrário. Primeiro acolho e depois é que adverto ou julgo, se quiser, dentro. Uhum. Mas o juízo é de misericórdia. Portanto, o juízo não é condenar o outro e dizer, não, aquilo é um vadio, já não tem nada a ver com ele. O juízo é, olha, ele é um pobre que necessita de mim, portou-se mal, mas olha, está na carência, vou ajudá-lo, vou amá-lo, porque é meu irmão, porque Deus o ama. Porque o Senhor também disse, se tu amas aquele que te ama, não tens mérito nenhum. Agora, se tu amas aquele que não te ama a ti, ou que te prejudica, então sim, então és filho do Pai Celeste, que faz vir o sol sobre bons e maus. Ama deste modo, é isso que é. Portanto, disso é o que São Paulo exorta. Agora, quando eu quero separar a fé rezada da fé vivida, eu diria que Cristo está à porta, mas ainda não entrou. Muito bem, portanto é a tal situação de que falámos, de tornar a prática a teoria, não é? Exatamente, mas para isso necessito de rezar, necessito de escutar e necessito de meditar. E de entender. De entender e de converter-me interiormente. De mudar. Se eu tenho como anelo eu estar bem e penso só em mim, se me encontro com Deus, tenho que entender que Deus me leva a esquecer-me de mim e pensar primeiro no outro, porque isso é mal. Esta mudança é muito difícil. Eu diria até impossível. É possível quando o Espírito Santo atua em mim e me faz ver diferente, me faz sentir diferente e me faz atuar diferente. Porque senão, serei um eterno egoísta. E quero a Deus para eu ser mais egoísta. Isso não dá. Então, há uma mudança fundamental, urgente. Mas também posso dizer, isso é que é bonito, é que quem faz essa mudança encontra paz, encontra alegria, encontra serenidade. Até se quiser, sendo a linguagem assim um bocadinho coloquial do tempo de agora, encontra uma aura de leveza, onde a pessoa está bem. Vem por aqui. Não é por esses mecanismos, às vezes, de espiritualidade estranhas, não. Se eu quero ter essa aura que me envolve de bem, de beleza, de harmonia, de tranquilidade, não é? Põe a Cristo e ama o irmão. Esse é que é o caminho. Jesus nunca falou nestes termos, mas na linguagem de hoje é isso. Eu venho através de coisas externas tentar resolver o meu problema. Não, resolve-se por dentro, acolhendo o amor de Deus e optando por vivenciar esse amor. Olha, quem faz isso tem um olhar liberto, é sereno, é tranquilo, não está com um juízo nem uma carga de negatividade. Há pessoas, quando a gente fala, está sempre, é uma negatividade. Sente-se, não é? Sente-se a negatividade. A gente, às vezes, até parece que eu tenho que fugir, porque aqui estão-me a baralhar e eu estou a começar a ser cinzento. Não, eu quero ser uma luz transparente. Mas para isso, necessito de um trabalho interior. Sem esse trabalho interior, portanto, não existe. Cabe a cada um. Cabe a cada um. A seu padre, no Evangelho do próximo domingo, por São Lucas, é-nos dito: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ora, é isto mesmo, David, isso é o Natal. E esta é, no caso de Jesus, falava da última vinda. O Senhor há de vir, e nessa aflição que tens, nos problemas que há, nos problemas do mundo, nos problemas de. Agora, como a gente fala da ecologia, tanto sofrimento, tanta coisa. O Senhor virá, levanta a cabeça, enche-se de esperança, a vossa libertação está próxima. O que é libertação? A libertação é quando eu experimento que o peso do mal pessoal, até do mal do mundo, até do mal da natureza, que às vezes também acontece, a libertação está próxima, está quase a acontecer. E por isso, esse tempo importante. Mas o Senhor, na leitura, também diz, mas tendo cuidado, olha, não seja, tendo cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez, as preocupações da vida, e esse dia vos surpreenda sem essa preparação, como se fosse algo negativo. Não é algo negativo, mas se tu vives na negatividade, esse dia vai pôr de manifesto o o vazio do teu interior, a escuridade do teu interior. E por isso o tempo do Advento é também este tempo de atenção interior. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais libertar-vos de toda a negatividade que existe. E que esse dia em que o Senhor vem seja de verdadeira festa e de autenticidade interior. Portanto, isto fala na última vinda, mas como dizia, o Senhor veio, o Senhor vem. Portanto, o Senhor vem agora. Portanto, agora vive da mesma maneira. Não estejas na negatividade, nem no coração embriagado, digamos assim, ou sucumbido às paixões apenas egoístas do eu. Mas liberta-te, abre o teu coração, porque o Senhor vem para te libertar, para viveres a experiência do amor novo, da vida nova, que é a felicidade melhor nesta vida. O homem quer ser feliz. Põe a Deus no teu coração que serás feliz. Já o Deuteronômio dizia isto: digo-vos isto para que sejas feliz tu e os teus filhos na terra que eu te prometi. Portanto, a presença de Deus é para nos tornar mais felizes. Agora, é uma felicidade diferente da felicidade mundana. Também inclui a felicidade neste mundo. Também, mas não é pelos critérios deste mundo. É de outra maneira, onde a vida espiritual e a força do amor de Deus e a presença do Espírito Santo transforma, ilumina e nos faz verdadeiramente pessoas novas, diferentes, capazes de vencer o mal deste mundo com a força do amor. Então este é o grande desafio para todos nós. Ergue-te também tu, levanta a cabeça, alegra-te, porque a tua libertação está próxima, se acolheres o Filho de Deus, o Menino Jesus, neste Natal. Esperemos, Sr. Padre, que essas suas palavras sirvam de contágio para quem nos está a escutar e nos acompanha todas as semanas no nosso programa Palavras de Esperança, para que haja então essa abertura de coração a Deus, ao Menino Jesus, que está para nascer. Este é então o tempo de esperança. Sr. Padre, estamos a terminar, já temos uma sugestão musical para partilhar com os nossos ouvintes. O que é que nos sugere para hoje? Pronto, então, uma música que tem por título Vem Senhor. É uma música brasileira, dentro do movimento evangélico, música gospel. Portanto, não são propriamente católicos que fazem esta música, são cristãos brasileiros ou cristãos evangélicos, mas que sentem a importância de Cristo. E às vezes estes cristãos dão-nos exemplos a nós, porque eles comprometem a sua vida e arriscam a sua vida e comprometem tudo. Comprometem o tempo, comprometem o dinheiro, comprometem as opções, comprometem o futuro. Nós às vezes não somos capazes de entrar neste dinamismo e por isso Cristo não preenche, não dá a alegria que deve dar. Então o que é que diz esta senhora no cântico? Já estamos a ouvir muito de bem, fundo muito também. Bem. Eu não vou negociar a minha fé. Não, a minha fé vai ser ali defendida. E depois vai dizer, olha, vem Senhor e tira todo o eu, ou tira todo aquilo que é só para mim, este egocentrismo. Tira tudo o que não é teu em mim. Oh, isto é que é bonito. Este é que é o dinamismo bom da fé. Então, esta música que nos ajuda também, nos inspira a sermos capazes de preparar o Natal. Creio que o Senhor venha e libertar-nos daquilo que nos impede que seja Natal em nós. Vamos então continuar a ouvir. ótima sugestão musical neste final do nosso programa das Palavras de Esperança. Senhor Padre, isto é uma força da natureza, esta rapariga Stella Laura com este tema Venha Senhor. Exatamente, e depois a seguir tem até uma pregação assim muito dinâmica, muita força. Se quiserem ouvir, poderão escutar. Isto só diz-nos que vale a pena, está a ver aqui a energia, a positividade, o dinamismo, a convicção quando canta. Isto é o que a gente precisa. É contagiante, não é? Exatamente. Mas é a força interior, não está a cantar por cantar, está a expressar a sua fé e a desafiar-nos, a participarmos também nessa mobilização. E a mobilizar outros, não é? Porque ela está com uma grande equipa nesta música, nesta interpretação. Exatamente. Portanto, no fundo é o desenvolvimento de música religiosa, onde as pessoas, em vez de terem só música comercial, fazem música para louvar a Deus, mas com a mesma entrega, com a mesma qualidade técnica, com a mesma capacidade artística, ou mais ainda, mas para Deus. Depois também se vende, mas o objetivo não é tanto o meu sucesso, mas é representar o Senhor, cativar para o Senhor. E isso penso que é também um desafio para os nossos jovens e para a nossa, oxalá, gostaria muito que pudéssemos ter também um grupo musical que faça música para Deus. Isso é muito bonito. E terminamos, Sr. Padre, da melhor forma possível. Obrigada por esta sua sugestão. Terminamos sempre muito bem cada programa. Este é o programa Palavras de Esperança. Estamos cá todas as semanas para contribuir, para dar mais esperança, nem que seja um pouquinho só a quem nos escuta e nos aguarda todas as semanas pelo nosso programa. Exatamente, e agora estamos outra vez com o Covid a ameaçar-nos, mas vamos colocar a esperança nesta situação de Covid, mas ao mesmo tempo ser fiéis aos mecanismos de prevenção. Isso é o que todos vamos fazer para que o Natal possa ser um Natal tranquilo. Olha, dizer que gostei muito da medida do governo da primeira semana de contenção de janeiro, ficar toda a gente em casa. E lá depois, a gente não sabe o que aconteceu, uma semanita em casa, se houver problemas, ficam ali já localizados. Olha, pareceu-me muito interessante. Muito bem. É uma novidade, não? Ainda não tinha acontecido algo. Senti uma boa notícia, uma boa medida de prevenção. Porque, como vai haver, de certeza, muita... Convívio, não é? Muitos problemas. Mas chegar ali um tempinho, pelo menos a nível escolar, de prevenção, muito bem. Eu sei lá, todos consigamos ultrapassar esta dificuldade sem problemas maiores. Oxalá que sim. Senhor Padre, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo por cá, no nosso programa. Marcamos encontros num novo programa das Palavras de Esperança. Muito obrigado também, Liliana. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Uma boa preparação do Natal para todos. Para todos. Ficamos então por aqui. Nós regressamos na próxima semana. Boa sexta-feira. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.